Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olá você, ouvinte que está ligado na sua rádio preferida. Eu tô chegando, me dê licença. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tô chegando trazendo para você o Central do Sertanejo, que a partir de hoje vai ser apresentado por mim, Silvio Ferraz. Muito prazer, tudo bem? Tudo beleza? Tudo legal? Eu sou Silvio Ferraz. Estou agora começando o programa Central do Sertanejo com muita emoção de estar juntinho com você nessa rádio que é a melhor da cidade, né? Que é a sua preferida, que é a rádio que você gosta de ouvir. Olha, eu prometo que eu vou trazer para vocês muita música de qualidade, muito sertanejão, muita recordação, muita novidade, informação, tudo isso no seu rádio a partir de agora com o Central do Sertanejo. Comigo, Silvio Ferraz, é o programa de estreia, né? O programa de estreia é sempre assim, com gás total, com muita energia positiva, botando lá pra cima, nessa segundona, dia 2 de dezembro do ano de 2013. Olha, eu agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, e quero que você me receba na sua rádio com muito amor e carinho, porque eu tô aqui com muito amor e carinho pra você, ouvinte especial, que tá sempre ligadinho aqui na melhor da cidade. Pra começar o nosso programa tem Guilherme Santiago, Noitada. Você tem o dom de me enlouquecer, seu cheiro no ar só me dá prazer. Moça, você consegue dominar todos os meus sentidos, me controlar. Fico louco e perco a noção, quebro as barreiras do coração, mesmo não querendo me envolver. Você tem mesmo o dom de me enlouquecer. Já não tem mais jeito, vou me entregar contra essa paixão. É inútil lutar, te ver todo dia e não te ter. Com essa angústia não dá pra conviver. Já pensei até em me declarar, altas madrugadas, te acordar com rosas vermelhas e um violão, te acordar ao som da minha canção. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar a noite inteira de prazer. Já não dá pra conviver. Já pensei até em me declarar, altas madrugadas, te acordar com rosas vermelhas e um violão, te acordar ao som da minha canção. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver braços e te amar a noite inteira. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar uma noite inteira de prazer. E te dar uma noite inteira de prazer. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito

quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor, quero mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer mais dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Maravilha! É o sucesso do Daniel, que tocou aqui no Central do Sertanejo nessa segundona, 2 de dezembro. Passou também o super som da dupla Bruno e Marrone, Vidro Fumê e Aviões do Forró, com forrozinho de primeira aqui no Central do Sertanejo. Dia de sorte! Olha, fechando o primeiro bloco do nosso primeiro programa aqui no Central do Sertanejo. Eu já volto daqui a pouquinho, não sai daí. Tá na sintonia do sucesso, tá na rádio do sucesso, tá na mais ouvida da cidade, Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Já volta, não sai daí, rapidinho, rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Opa, já tô de volta aqui na sua melhor sintonia, sua rádio do sucesso, com Central do Sertanejo, melhor da música sertaneja, nessa segundona, dia 2 de dezembro do ano de 2013. Vou falar aí da dupla Vitor e Léo. O cantor Léo, da dupla Vitor e Léo, fez um desabafo repleto de verdades nas redes sociais no último dia 25 de novembro. No texto, o cantor falou da importância da família e o autoconhecimento, da busca e da espiritualidade acima de tudo. É isso mesmo, ele desabafou e disse que o mundo do show business é recheado de valores fúteis e ilusórios. A vaidade e o ego predominam, a falsidade e a hipocrisia reinam. Há exceções, ele disse, mas a luta e a disputa por interesse e para ficar cada vez mais forte é o que vale. Que loucura, né? Então tá aí o Léo, revoltadíssimo, né? Léo, da dupla Vitor e Léo, revoltadíssimo com o que está acontecendo com o mundo sertanejo, né? O sertanejo tomou uma proporção tão grande, tão ampla, que é um querendo engolir o outro, né? Isso tem que mudar, porque senão, do mesmo jeito que o sertanejo chegou no ápice, ele pode acabar. Vamos curtir então Vitor e Léo, aqui na programação do Central do Sertanejo. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu.

brava, a loira e a morena, a mulata e a ruivinha, as altas e as baixinhas, as magras e as gordinhas, as coroas e as viúvas e as desquitadas. Se eu pudesse eu levava comigo as mal amadas, levava as adolescentes com todo encanto e magia, todas universitárias com toda essa energia, sem preconceito de raça, de classe ou de cor. Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Ah, se eu pudesse fazer o que eu sempre digo, eu levava essa mulherada bonita comigo. Segura, Rick e Renner. Tá aí, grande recordação com a dupla Rick e Renner, fechando a nossa segunda sequência de hoje no Central do Sertanejo. Sempre vai rolar assim uma recordação, né? Um flashback do mundo sertanejo, porque tem muita música boa da antiga também, que eu tenho certeza que você gosta. Eu tô indo pro intervalo comercial, rapidinho eu tô de volta, é coisa rápida mesmo, pode confiar, e eu tô contando com a sua audiência na volta, hein? Não muda de emissora, não. Você está na melhor da cidade, e eu, Silvio Ferraz, já estou voltando com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olá, meus amigos, minhas amigas. O Central do Sertanejo já está de volta aqui na sua rádio preferida. Nesta segundona, dia 2 de dezembro, estou trazendo informações para você. Vou falar aí do cantor Luan Santana. Luan Santana grava o programa Sai do Chão, que é a nova atração da Rede Globo. Sai do Chão, com a participação de Zezé de Camargo e Luciano, foi gravado aí com Luan Santana. No início da semana, o cantor Luan Santana foi o responsável em comandar a nova atração do Sai do Chão da Globo. O cantor recebeu os amigos Zezé de Camargo e Luciano e, feliz com o convite, postou no Instagram. Primeiro dia de gravação do programa Sai do Chão da Globo. Incrível! Será uma homenagem maravilhosa! Tiaguinho já gravou participação com Paula Fernandes, Naldo Beni, Anitta e a dupla Jorge e Matheus estão nos planos do diretor de núcleo Luiz Gessler. A estreia do programa vai revelar novos talentos da música e a estreia está prevista para janeiro de 2014. Então vem aí a nova atração que vai substituir o programa da Regina Casé, o Esquenta, vai ser substituído pelo programa Sai do Chão, que vai ter participação de Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, Paula Fernandes, Naldo Beni, Anitta, Jorge Matheus, entre outras novidades do mundo da música, trazendo aí grandes novidades para a Rede Globo. Que maravilha, né? Mas o programa Esquenta volta. Volta em março, assim como a Regina Casé já disse aí no domingo passado, né? Vamos curtir então Luan Santana, Sogrão Caprichou. No espelho do quarto prepara sinal, vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura, mané quando olha derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Na cama, se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Pra cima, galera! No espelho do quarto, prepara

Fernandes, aqui no Central do Sertanejo. Que barato essa música, né? Linda demais, uma qualidade vocal que essa mulher tem que é inacreditável, né? Paula Fernandes veio realmente pra ficar. E agora vamos curtir Mariano, Sem Saída. Mas não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade. Nem mesmo sorrindo consigo fugir dessa louca saudade. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Você é a água que molha meu corpo. Até na toalha eu sinto seus dedos me deixando louco. No meio do sono eu sinto na boca o sabor do seu beijo. De novo amanhece, acordo queimando de tanto desejo. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Tentei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tá aí fechando a nossa terceira sequência de hoje, o som do Mariano, Sem Saída. Passou por aqui também Paulinha Fernandes, Cuidar Mais de Mim. E abrimos com Luan Santana, Sogrão Caprichou. Intervalo e eu já volto com mais Central do Sertanejo, aqui na sua rádio preferida. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. De volta, Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida. Segundona 2 de dezembro, hoje é o nosso primeiro programa, né? Comigo Silvio Ferraz, te fazendo companhia nesse programa sertanejo que é o maior sucesso. Espero que você esteja gostando, pois eu estou adorando, amando estar juntinho com você aqui nessa rádio maravilhosa. Olha, vamos começar então mais uma sequência, nossa última de hoje, né? Que peninha. O que é bom dura pouco demais, né? Vamos com o Gustavo Lima, Fazer Bebê. Essa numa versão assim, bem baladinha, bem gostosa, tananana, e você vai gostar. Fazer

Fabian, pra elas ficarem loucas assim, ó. No 180, 180, 360. No 180, 180, 360. Fechando o nosso programa Central do Sertanejo dessa segundona, dia 2 de dezembro. Que maravilha, o programa de hoje foi espetacular, né? Programa de estreia, show de bola nessa rádio maravilhosa. É o Central do Sertanejo, vai estar de volta amanhã, terça-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2013. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo que estava ligadinho com a gente e conto com a sua audiência na manhã. Amanhã eu aguardo por você aqui no mesmo horário, nessa mesma emissora. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço e continue na programação dessa emissora maravilhosa. Até amanhã, grande beijo, valeu! Central do Sertanejo.